isso aqui é só balanço. Tem que balançar dois sozinhos no encontrinho. Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir. Fica mais um segundo só pra gente amar. Sua linda posição, dá muito tesão. Se envolve, nega, e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente... Vem assim, ó. E vem, rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito que tu gosta. E vem, rebola, vem, rebola. Vou te machucar. Vocês! E gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar. Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão. Rogerinho, senhoras e senhores, no encontrinho. Chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir. Fica mais um segundo só pra gente. A sua melhor posição, dá muito tesão. Se envolve, nega, e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito. Fala aí, vai, gente, baixo, vai, vai. E vem, rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito que tu gosta. E vem, rebola, vem, rebola. E gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar atenção devagar. Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar atenção devagar. Rogerinho! Eu não devia te contar. Cê vai se achar quando ficar sabendo. Tô caidinho por você, tô te namorando já tem tempo. Meu coração dispara quando chega no meu celular uma notificação com seu nome. Dá uma tremedeira quando você chega perto, mas de mim quando some. Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém. Mesmo só ficando, olha o ciúme também. Sério, mas tá ficando sério. Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém. Mesmo só ficando, olha ciúme também. Não é nada sério, mas tá ficando sério. Namora eu aí também. Partiz! Eu não devia te contar. Se vai se achar quando ficar sabendo. Tô caidinho por você, tô te namorando já tem tempo. Meu coração dispara quando chega no meu celular uma notificação com seu nome. Dá uma tremedeira quando voa, mas de mim quando some. Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém. Mesmo só ficando, rola ciúme também. Não é nada sério, mas tá ficando sério. Propósito no encontrinho com o Rogerinho e tudo mais.